Costa Gold hoje, E a humanidade que me fez ser o meu próprio demônio. Insônia, acorrentado no que a minha mente pensa. Cidade selvia, vou ver nas favelas, condôminos. Sempre na certeza que a cadência de um caboclo não te faz ileso. E a mãe orando pro Espírito Santo, já que o filho e o pai tão preso. Quando a sua mente é seu próprio refém, o problema não é droga, o fato de não ganhar bem. Negou, tenho segredos no rap, eu não sou secreto. O mago escreve seus pecados, deixe um livro aberto. Esse livro é chip do seu cérebro, então sabe, os que estão agindo errado sempre souberam o que é certo. Talvez eu largue desse copo dessa gata nessa noite pra fazer composição. Talvez eu seja Costa Gold pelo fato de que eu sempre dividi o que era meu, priorizando uma união já. Eu vejo os pagando de drão, tão ladrão que ladrão tá ligeirão. Passo colírio de água benta pra zoião. Se arrependimento matasse, eu estaria vivão. E se caráter matasse, morreria toda a nação. Encontrei o parafuso a menos que aqui faltava. Já sigo de um aproveitado que a mim mesmo me matava. Um zumbi que nem mesmo sabia onde estava. Só exercia uma função quando suas mangas arregaçavam. Enquanto se coçava pra esquecer as neuroses inexplicadas, canções começa a cantarolar. Por mais que explique se eu prose, já fiz com que multipliquisse a dose de ignorância. Gana e arrogância, não soube balance, a lância. Sua ideia sempre pra frente, destrave essa ânsia, livre-se da ganância. Depois pergunte a si mesmo como se sente. Pois eu me sinto tão bem, mal-humorado, atormentado, motivado pra esquecer tudo que não deixa zen. Tenho me esquivado, bem focado pra ver família crescer. Mais do que duvida de alguém, desacreditado nesse corre, não consegue entender que o verdadeiro valor de alguém. Vai, eu acredito que o homem é o lobo do homem. E eu dou risada só enquanto você sangra. Acordo aflito enquanto isso os anjos dormem. E os demônios rindo dançam a ciranda. E tem voz que me fala, aí Nog se acalma. Se o problema já acaba, essa vida é sem graça. É honesta e trapaça, tem traíra que é farsa. É real e ela é falsa e pede muita fumaça. E eu vou gastar mais saliva do que adolescente. Plante meu flow, tá mais suave que o toque de um elefante. Eu sou muito tranquilo igual freira perto de punk. Eu tô andando na rua com um revólver na minha nuca e querendo virar Marte, ser escutado até em Marte. Mais perto de sabotagem, mais longe da Rick and Martin. Sem virar fraude, zoado que nem o Milhouse. Porque eu dependo do rap que nem o crack do pipe é zica. E tenta lida com a ira, eu vou na brisa até a esquina tentando bem o Ziggy. Se a vida complica, a música simplifica. No dia a dia ouvindo o som do Hi-Guys com Quali. São passos e passos na rua, segue a conduta e a mente caminha sem direção. Traços e rastros de fuga durante a madruga. Pele muda, mente, o olho não. São passos e passos na rua, segue a conduta e a mente caminha sem direção. Traços e rastros de fuga durante a madruga. Pele muda, mente, o olho não. Vai, chamaram até o síndico, puro pânico. Nem a medicina deu o veredito clínico. Um kick, mais um choque, logo após o clique me disseram que eu tava fique do psíquico. Fantasmas que vêm lá do além, vagam na imensidão. Querem me fazer refém, não. Me chame Edgar Allan Flow, mestre do terror lhe causando estorvo. Mato a assombração e o anjo pagão quando acerto um tiro em cheio em um corvo. E hoje vou por aí, me livrei do mal. Costa Gold hoje, tchau.